Traz beats infiltrados, enigmático. Infiltrado, estou usando o uniforme inimigo na missão periculosa. Preciso manter o nível, disfarce não pode ser descoberto, senão é o fim. Sabotagem, suicida, confiaram isso a mim. Um passo errado vai pro saco, anos de planejamento, trocado por vários anos de tortura e de lamento. Espião condecorado, treinado pra resistir. Aqui eu tenho que fingir, contar piadas e também rir. Acompanhado por supostamente meus amigos, mas não conheço nenhum deles, posso estar em perigo. Não tenho amigos, o meu sotaque me condena toda hora, uniforme amarrado. Rotado, eu com vontade de ir embora. Embriagado, daqui a pouco boto tudo a perder e me esqueça onde estou e me arrisco a morrer. É foda, deu tudo errado, uma parte desconhecida. Eu tinha que fazer contato com meu próprio inimigo. Mil vezes mais perigosa do que informado naquele plano. O restaurante está lotado de nazista, eu tô suando frio. Vai fuder tudo, eu já preciso uma tragédia. Vai ter bala pra todo canto, vai pro saco a estratégia. Já tem gente desconfiado do meu sotaque, eu já sabia. Preparado pro pior, infelizmente essa é a minha. Se eu sair dessa, tem gente que vai pagar um preço caro. Não importa, custe o que custar, minha vida eu só faço. Siga meus maus. My Führer já decretou que a guerra está declarada. E todos já estamos cientes da nossa missão no campo de batalha. Só seguiremos as instruções para que não sejamos capturados pelas nossas falhas. São várias baixas daqueles que nos precederam. Não souberam usar o potencial do inimigo ao seu favor. Agora temem o horror dos campos de concentração. Nazistas infiltrados no mais alto escalão, dominando numa única movimentação o continente europeu quase todo, controlando os bens de todos, subjugando um certo povo, assassinando por divertimento uns e outros. Só vejo guetos e ouço gritos de socorro, mas não posso parar. Se eu demonstrar a minha emoção contida de infiltrado no meio nazista, virarei mais uma vítima sem nome ou documento, apodrecendo em mais uma vala de seres humanos mortos, sem nenhuma clemência ou sentimento. Malditos nazistas, manipulados, dizimaram milhares de vidas. Até hoje a desgraça paira sobre as famílias daqueles que foram suas vítimas, com a filosofia de serem seres superiores, únicos e dominadores da humanidade. Os Jogos Olímpicos de Berlim mostraram outra verdade. Os arianos não são seres superiores, mas sim superáveis, fracos, prepotentes e frágeis. Facilmente foram vencidos, tanto na guerra como nos Jogos Olímpicos. Hoje, os que ainda estão vivos não são heróis da sua pátria, mas vivem escondidos, caçados pelo Simon Wiesenthal e seus discípulos. Preocupe-se com seu destino, soldado. O espaço aéreo foi dominado pelos que estavam infiltrados. Na missão não falharam, executaram as mais altas patentes do exército nazista. Agora, se você duvida, chame o Führer e pergunte quem são os infiltrados da tropa desconhecida, conhecida por serem os soldados do exército anônimo. A maldade desses homens supera qualquer fenômeno.